favor, deixe eu meditar no amor do meu Salvador. Por favor, quero a Ele entregar minha luta, tristeza e dor. Quero ter alegria em sentir esta paz que Jesus prometeu, esperando que do céu possa vir estas bênçãos prometidas aos filhos seus. Deixe eu prosseguir meu caminho de paz e de amor. Nem tenho alegria em sentir as pisadas do meu Salvador. Estas bênçãos prometidas aos filhos.